Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esta semana eu coloquei ali no Facebook um post que eu coloquei assim como uma espécie de um balão de ensaio para testar o entendimento das pessoas, dos leitores. O post dizia o seguinte: toda tentativa de você eliminar a diferença entre o mais forte e o mais fraco supõe que você seja mais forte do que ambos. Portanto, inevitavelmente, toda igualdade produz mais desigualdade. Coloquei assim, muito simples, né? A maior parte das pessoas pode ler e falar: ah, interessante, é um, como é que se diz, é uma ligação de conceitos, né? Ou ligação de palavras. Mas eu não escrevi isto assim, com uma sacação que eu tive repentina. Isso aí é, vamos dizer, a condensação de décadas de estudo a partir de um aprofundamento da tese do Bertrand de Jouvenel. Bertrand de Jouvenel, no livro Du Pouvoir, do Poder, História Natural do Seu Crescimento, ele demonstra por A mais B que, aconteça o que acontecer, o poder do Estado aumenta. Não importa se você é socialista, liberal, fascista, qualquer porcaria que seja, o poder do Estado sempre aumenta. Mas eu fui observando que, nas últimas décadas, não era exatamente isto que acontecia. Em vez de ser o poder do Estado aumenta, o certo seria o poder aumenta, não importa de quem ele é. Porque o que nós estamos vendo hoje é assim, é meia dúzia de grupos de megafinancistas, né? Megafinanças, que mandam em tudo e passam até por cima do Estado, usam o Estado como instrumento. Não é isso? Quando você pegar esse pessoal da internet, ou, né, o Facebook, essa porcaria toda, esse pessoal tem um poder que nenhum governo tem. Então, a tese do Bertrand Joel não está errada, ela está apenas desatualizada, ela é de muitas décadas atrás, e ele seguia mais ou menos a pista do pensamento liberal. Nosso inimigo é o Estado. Até me lembrei do José Ortega y Gasset, né? El peor inimigo el Estado, né? É um tipo pensamento liberal, tem parte conservador também. Mas isso era da década de 20, 30. Naquela época estava se vendo, de fato, um crescimento monstruoso do poder de Estado através do fascismo, do nazismo e do comunismo. Então era a isto que os liberais e conservadores se opunham. Eles não podiam adivinhar o que estava sendo preparado enquanto isso. Mas, se vocês estudarem a história, vamos dizer, a origem do globalismo, né? Com o projeto do Cecil Rhodes, o fundador da Rhodesia, que criou uma espécie de sociedade secreta para implantar no mundo o domínio da raça anglo-saxônica. Isso fez no fim do século XIX, e foi criando, então, instituições, jornais, revistas científicas, universidades, etc., por todo lado, e gerou o que hoje nós chamamos Grupo Bilderberg. Não é isso? E quando você vê o poder dessas organizações hoje, eu acho que não há um Estado nacional que possa concorrer com eles. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Né? Nos Estados Unidos, o que se passa é uma briga entre o poder de Estado e as mega finanças. E o Estado está perdendo. O Estado é representado agora pelo próprio Trump. Não é isso? O Estado não tem força para lidar com isso. Por quê? Essa mega organização mundial, que não está travada por nenhuma legislação nacional, quer dizer, um governo nacional, ele, no fim das contas, ele tem que cumprir suas próprias leis. E ele não tem autoridade fora do seu território. Mas as mega organizações têm autoridade onde quer que elas estejam. Né? E daí eu até fiz uma piada, muita gente também não entendeu. Eu disse, olha, no comunismo todos os filhos da puta estão no governo. No capitalismo eles estão por toda parte. Eu estou pensando em virar comunista. Então, eu estou dizendo apenas, que não estou dizendo que o comunismo era preferível, eu estou dizendo apenas que conseguiram inventar um perigo pior do que o comunismo. Não que num primeiro momento ele tenha, vamos dizer, a sanha genocida que o comunismo teve. Não, ele não tem. Tá certo? Mas ele é mais indestrutível do que o comunismo. O comunismo foi destruído por quê? Porque era um Estado, meu Deus do céu. E o Estado, por mais poderoso que seja, ele não pode com o capitalismo internacional. Não é isso? Você imagina, então, a quantidade de dinheiro que rolou para os funcionários do Estado russo, tá certo? Para que se tornassem desleais ao regime comunista. E funcionou. Chegou uma hora que eles não aguentavam mais, né? E todos decidiram entregar o Estado soviético para os megacapitalistas internacionais. É muito simples o que aconteceu. Então, nem o Estado comunista resistiu a isso. Então, o megapoder mundial não é estatal, não está ligado a nenhum Estado. Isso foi, aliás, o centro da minha discussão com o professor Dugin, porque ele, como todo mundo na época, todo mundo, pensava assim, o poder global é essencialmente o poder americano. E eu dizia, não, ao contrário, o poder americano é o pior inimigo do poder global. O poder global é global, ele não tem. Ele pode se utilizar de um país como sua sede ou instrumento momentâneo, mas ele não está identificado com os interesses de um país, ao contrário. Ele subjuga os interesses nacionais aos seus próprios interesses. Hoje, a minha tese está mais do que provada, quer dizer, o professor Dugin jamais iria insistir hoje em dia naquela sua tese americana. Aliás, passado alguns anos, ele até disse, nós temos que acabar com o anti-americanismo. Quer dizer, ele concordou com a minha conclusão. Quando ele disse, o debate foi muito duro e você só apoiou, você estava falando besteira e eu provei o que era. Era a coisa certa, quer dizer, ele veio com retórica patriótica, nacionalista, mas eu não estou aqui não estou defendendo um país, não estou defendendo um partido. Eu tenho a presunção de ser um cientista político e de saber o que está se passando. Não sempre, mas onde eu prestei atenção, eu sei o que está se passando. Ou então, digo que não sei. Né? Se eu estou me atrevendo a explicar que as coisas são assim assadas, é porque eu vi que era assim. Né? E eu vi, e não apenas, veja, do ponto de vista de um analista político que pega os últimos acontecimentos. Não, eu estava fazendo todo o retrospecto desde as teses antiestatais do Ortega y Gasset, do Albert J. Nock e do Bertrand de Chouvenel, e vendo tudo o que se passou nesse período. Nisto. Também, estes estudos é que me levaram a perguntar por que, que ninguém previu, praticamente ninguém previu o fim da União Soviética. Porque estavam todos tão assustados com o poder estatal que achavam que o poder estatal era praticamente indestrutível. E não viam que, àquela altura, né, o Cecil Rhodes e seus sucessores já tinham criado um poder mega estatal imensamente mais poderoso do que qualquer poder nacional. Estão entendendo? Então, o meu postzinho de duas linhas ou três linhas, ele continha um resumo de estudos que eu estou fazendo há décadas e cujas conclusões eu fui espalhando em artigos, aulas e conferências ao longo de quase 30 anos. Então eu falei, vamos ver quantas pessoas percebem que por trás dessas três linhas você tem uma retaguarda, tem uma história inteira. Que isso não é, eu não estou resumindo palavras, eu estou resumindo fatos que eu estudei, não é isso? Não vi nenhum comentário que assinalasse mas uma compreensão mais profunda. Acharam bonitinha a ideia, né? De que a igualdade é causa da desigualdade, né? Por ser um paradoxo, é uma coisa que parece até engraçada no primeiro momento, mas não entenderam que havia uma retaguarda histórica muito sólida por trás disso. Vocês vejam, desde o começo do século XIX, vejam quantas leis igualitárias foram aprovadas no mundo inteiro. Claro que houve exceções e retrocessos, quer dizer, houve leis de tipo hierárquico, que impunham, vamos dizer, uma diferença, aumentavam a diferença entre uns e outros. Né? Houve isso no comunismo, houve do nazismo, houve no fascismo. Acidentalmente houve em alguns países, mas em geral, a norma geral é a seguinte, a igualdade foi amplamente promovida. Não é isso? Durante 200 anos ou mais, no mundo inteiro, sem encontrar nenhuma oposição séria. Claro que tem pessoas que falam em favor de uma ideia abstrata de hierarquia, mas não, essas pessoas não têm, vamos dizer, a repercussão que têm os adeptos da igualdade. Quer dizer, não houve uma revolução hierárquica em parte alguma. Você vê que mesmo aqueles que pretendiam criar uma hierarquia, por exemplo, uma hierarquia racial, você pegar o nazismo, bom, o nazismo era hierárquico do ponto de vista racial, mas na verdade ele era também um promotor da massa, tá certo? E não da elite. Não é isso? Houve alguma política efetivamente elitista no mundo? Nenhuma. Todas as políticas que houve, de direita ou de esquerda, eram todas a favor da massa contra a elite. Embora na prática pudesse estar trabalhando para uma elite, exatamente o que acontece hoje. Mas ao mesmo tempo em que se espalhava no mundo inteiro, vamos dizer, a vitória acachapante da ideologia igualitarista, as relações entre os de baixo e os de cima sofriam uma alteração tremenda, ou seja, a distância aumentava. Pensa bem, qual era a relação, vamos dizer, de um camponês medieval com o senhor de terras? O senhor de terras era o dono da terra, é lógico, mas que recursos tinha o senhor da terra para dominar os seus camponeses? Ele tinha alguns soldados que trabalhavam para ele, mas essencialmente eles podiam manejar as mesmas armas. O camponês podia cavalgar junto com o seu senhor e podia lhe dar uma facada nas costas se quisesse, como de fato muitas vezes aconteceu. Se você vê como é que se formou o reino de Portugal, o primeiro rei do Afonso Henrique saltava a janela dos seus inimigos, cortava a garganta deles e pronto, ele virava o proprietário daquilo. E se você quiser pegar os poderosos de hoje, onde eles estão? Você não sabe. Você não tem nem como localizá-los. Eles se tornaram invisíveis e inacessíveis. E eles têm um acesso direto e imediato ao que eles quiserem. Se eles quiserem saber tudo que você conversou no telefone nos últimos 10 anos, eles têm meio de fazer isso. Se eles quiserem ter o domínio total da sua vida econômica, eles têm. E assim por diante. Ou seja, a elite mandante se tornou onipotente, dentro dos limites humanos, é lógico, eles não são imortais. Né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma expansão vitoriosa da ideologia igualitária, do igualitarismo, você tem um aumento da desigualdade como nunca houve na história humana. Você elimina as pequenas desigualdades, por exemplo, entre a dona da casa e a empregada. Antigamente ela tinha mais poder sobre a empregada e hoje tem menos. Então essa pequena desigualdade ela é diminuída, mas a grande desigualdade aumenta. A desigualdade entre os poderosos e os que não têm poder, ou entre os megacapitalistas e os demais. Você está entendendo? Se você quiser, por exemplo, quero dar um cacete no Jorge Soros. Meu filho, era mais fácil você dar um cacete no Luiz XIV do que no Jorge Soros. Lembre-se que quando Luiz XIV quis formar o maior exército da Europa, o maior exército era 144 mil pessoas. Veja, era uma porcaria, nada, né? Mas para formar esse exército, que era o maior da Europa, ele teve que ir pessoalmente de cidade em cidade, pedindo pelo amor de Deus para as pessoas se inscreverem no exército. Não tinha recrutamento militar obrigatório. Não é isso? Hoje, qualquer meio capitalista pode formar um exército, meu Deus do céu. Estão entendendo a diferença? Isso quer dizer o seguinte: a desigualdade é combatida nas suas expressões menores e mais insignificantes, mas ela é fortalecida na estrutura geral da sociedade. Então, quer dizer, quem acredita em igualdade é um trouxa. Haja o que houver, a desigualdade aumenta. Não necessariamente entre o cidadão e o Estado, mas entre quem tem poder e quem não tem. Né? A diferença entre ter e não ter se tornou muito mais drástica do que jamais foi. Não é isso? Se eu quero ter uma briga, por exemplo, com o Jorge Soros ou com o homem da Microsoft, eu estou lascado. Eles me tiram até os meios de falar, se eles quiserem. Eles calam a minha boca a hora que eles quiserem. Né? Você vê, o Estado soviético tinha poder de fazer isso? Não, só se ele mandasse me prender. Mas eles precisam mandar me prender para tampar minha boca? Não, eu aperto dois botãozinhos e pronto, eu não posso falar mais. Isso quer dizer que o poder dos poderosos aumentou de uma maneira assim, quase impensável. Eu não vejo esse assunto discutido em parte alguma. Isso significa que a ideologia igualitária espalhou a inconsciência da desigualdade. Né? Os caras nos impõe uma desigualdade cada vez maior, enquanto nos iludem com promessas de igualdade que são perfeitamente irrelevantes. Então, por exemplo, a igualdade entre homens e mulheres. Isso é uma maravilha. Mas, veja, se você hoje você briga com a sua mulher, você está brigando com a sua... Você tem, quer dizer, o homem tem uma certa superioridade física em relação à mulher, isso é uma coisa óbvia. E com base nisso, ele sempre foi o guardião da casa, e ela era a pessoa protegida, ao mesmo tempo era, vamos dizer, a parte mais submissa. Sempre foi assim em toda parte. Você não vai encontrar nenhuma sociedade onde a proteção da casa e da família incumba a mulher e o homem fica cuidando dos bebês e fazendo comida. Não tem isso em parte alguma. Por quê? Porque simplesmente não é natural, não é fisicamente inconcebível. Então, daí fora tem um urso. Quem vai lá matar o urso? Eu fico aqui fazendo uma madeira e a mulher vai matar o urso. Que isso, pô? Nunca houve isto. Então, esta desigualdade provocava naturalmente a desigualdade do poder físico, a qual correspondia, portanto, uma divisão de tarefas. É claro que gera abusos, porque onde você tem uma diferença, alguém pode abusar dela. Claro, mas veja, os abusos predominaram. Como é que você vai provar que, assim, no universo inteiro, né, as mulheres sempre foram oprimidas? Os homens, em vez de protegê-las, só batiam nelas. Claro que pode acontecer, mas isso sempre foi exceção. Se isso fosse a regra, a sociedade jamais teria funcionado, meu Deus do céu. Se funciona, é porque há um acordo, há uma anuência, uma concordância, tá certo? E há uma vantagem mútua. Você vai dizer, tem alguma mulher que não considerava vantajoso ela ficar em casa cuidando da criança enquanto o homem tinha que sair para enfrentar as feras ou ir para a guerra? Tem alguma mulher que não achou isso? Existe um famoso episódio que, do tempo das cruzadas, eu não lembro exatamente qual era o rei que estava ali, mas na Espanha um potentado ali foi enfrentar os muçulmanos num certo lugar. Naquele tempo existia essa maravilha que chama-se campo de batalha. Campo de batalha significa o seguinte: a guerra é lá, ela não vai mexer na nossa vida. Não tem guerra na cidade, no mundo civil. A guerra não atingia o mundo civil. Então o rei foi para lá, para o campo de batalha. E, enquanto isto, as tropas muçulmanas, né, chegaram no castelo dele. Daí a rainha e as suas funcionárias saíram fora e deram um esporro no comandante muçulmano. Vocês não têm vergonha de atacar um bando de mulheres e crianças? Os homens abaixaram a cabeça e foram embora. Você é capaz de imaginar uma coisa dessa acontecendo hoje? É? Isso significa que a fragilidade da mulher lhe dava uma certa autoridade moral que era universalmente respeitada, até durante a guerra. Isto acabou, gente. Chegou no século XX, o ataque à população civil se tornou regra geral. Não é isto? Se você pensar qual foi o primeiro bombardeio de população civil, não foram os nazistas que fizeram, nem os comunistas, foram os ingleses. Os ingleses são sempre mestres em fazer isso. Se eles fazem a sacanagem, depois a culpa é sempre dos outros, né? Então a culpa foi de Stalin, a culpa foi do Hitler. Não, foram eles que fizeram o bombardeio de Dresden. Não é isso? Não tinha tropa lá. Foi um morticínio enorme, né? Daí o Hitler resolveu devolver, centuplicado, e fez o bombardeio de Londres. Foi uma desgraça. Mas você vê que nessa época, na Idade Média, que nós chamamos de épocas, nessas épocas bárbaras, o respeito à mulher era uma instituição universal. O respeito à mulher e criança era uma instituição universal. Claro que havia, como é que se diz, exceções, mas era a norma imperante. Isso acabou. E na hora que acabou, vem a proteção à mulher. O que é a proteção à mulher? É o direito de você trabalhar. Ou seja, nós tiramos você de casa e você agora você não tem que obedecer o seu marido, você tem que obedecer o seu patrão. O marido, em princípio, ele casou com você porque ele gosta de você. E o patrão, ele está apaixonado por você, vai cuidar de você. Se ele se apaixonar, você está lascado, porque quando você dá para ele, ele te demite. Melhorou a situação? Falo, claro que não. Quer dizer, entre a mulher que está em casa cuidando da criança, a mulher que tem que sair para trabalhar, às vezes tomar um trem, tomar um metrô, para longe, né? Debaixo de chuva, de sol, tá? E depois chega em casa de volta às 8 horas da noite, ainda tem que fazer mamadeira para os desgraçadinhos. Você acha que melhorou? Piorou formidavelmente, a coisa mais óbvia do mundo, meu Deus do céu. Então, você vê que os de cima oprimem cada vez mais os de baixo e prometem igualdade e os caras acreditam. Então, veja, Benedetto Croce, que não era nenhum burro, ele tinha a tese, a história como história da liberdade. A história da liberdade crescente. Eu digo só do ponto de vista jurídico. Se você ler as leis, elas estão lá assegurando cada vez mais direitos, cada vez mais liberdade. Mas, e substancialmente, a estrutura social real está protegendo a liberdade? Claro que não. Porque se você assegura o direito à liberdade, mas você tira os meios materiais de exercê-la, né? É tudo uma hipocrisia, evidentemente. Quanto mais liberdade nós te protegemos, mais oprimido você está. E isto é a essência do processo histórico há pelo menos 4 séculos. Eu escrevi vários artigos mostrando isso, mostrando sempre por pedacinhos. Eu nunca escrevi um livro como o do Bertrand Juvenal, que pega o fenômeno inteiro e o descreve. Mas se você ler os meus artigos, você vê que está tudo lá escrito. E por isso mesmo eu escrevi este resuminho né? Em três linhas, vamos ver quem acha que isso é apenas uma... Ah, o Olavo juntou os conceitos, juntou as palavras, tem uma boa ideia, né? Ou isto é o resumo de um estudo que já foi feito e que já está demonstrado, né? Eu não vi ninguém me escrever dizendo isto. Esse seu posto é o resumo do que você já disse ao longo de décadas. Ninguém falou isso. Claro que alguém deve ter percebido, mas não achou que era importante notificar isto aí. Há tempos eu tenho dito, o sistema brasileiro de alfabetização não ensina às pessoas o que é o referente. Só ensina signo e significado. O que é o signo? É um ente material, quer dizer, ou é um som, ou é um grafismo, que significa um significado. O que é o significado? É um conjunto de outros signos que estão na mente do falante na hora que ele pronuncia este signo. Não é isso? Por exemplo, é um signo vaca, esse é um signo. Qual é o significado? É um animal assim, assim, assim, tal como está no dicionário. Quer dizer, a definição dicionarizada de vaca é o significado da palavra vaca. Agora, o verbete de dicionário é um animal? Não, não é. Nossa, a vaca real é um bicho. Ela não é um verbete de dicionário. Ela não é uma expressão verbal. Ela é uma coisa que existe materialmente e que se desloca assim, assim, assim. Não é isto? Ou seja, quando você lê a palavra vaca, você pensa na vaca real ou você pensa no significado? Tem que ser a vaca real. Mas neste caso é fácil você pegar. Mas por exemplo, pega essas três linhas que eu escrevi. Cadê o referente delas? Então, o que o Olavo quis dizer? O Olavo quis dizer isso assim, assim, assim. Parou aí. Parou no verbal. Não tem penetração na realidade. Portanto, isso é apenas conhecimento de palavras e não de realidades, não de coisas. Praticamente todo mundo no Brasil é assim, gente. Essa coisa é gravíssima. As pessoas não pegam o referente, ou seja, não saltam o significado, quer dizer, a expressão verbal do significado para alcançar uma realidade. Essa realidade, por sua vez, ela não é facilmente expressável em palavras. Quando eu digo uma coisa, por exemplo, a pessoa capta o significado do que eu disse e na mente dela, ela capta o referente. Se ela quiser dizer algo do referente, ela vai ter que transformar num significado e, portanto, num signo e falar outra coisa de novo. Todo mundo sabe fazer isso? Não. Então, significa, em geral, o referente sai perdido. Ele desaparece da conversa. Ora, quando você está falando com pessoas que têm o seu nível de cultura, que leram os livros, que basicamente é isso aí, as pessoas leram os mesmos, um diálogo entre intelectuais é um diálogo entre pessoas que leram os mesmos livros. Não é isso? Então, você tem os livros clássicos, os livros fundamentais, não é isso? E os livros da sua esfera de pois era profissional de estudos, né? Então, por exemplo, se você, sei lá, você é um economista, então muito bem, você tem uma cultura geral, você lê os livros de história, de literatura, e você lê os livros profissionais de economia, e são os mesmos livros que o seu colega leu. Então, vocês sabem do que estão falando, ou seja, o referente está na mente de todo mundo, os mesmos referentes. Mas e se você fala para pessoas que não leram os mesmos livros? Perde o seu referente por completo. Porque, no caso, o referente não é uma coisa do mundo físico, é uma coisa do mundo espiritual, mental, filosófico, como você quiser. Ou seja, é um conjunto de ideias, de coisas pensadas. Agora, se o sujeito não capta o que foi pensado por trás do que foi dito, você não entendeu nada, você entendeu só a frase. Então, digo, eu disse tal coisa assim, assim. Me explique o que, que eu quis dizer, qual é o, vamos dizer, o referente disso, a que eu estou me referindo? A pessoa não sabe, meu Deus do céu. Agora, você imagina o que, que é a discussão pública na base que só, numa base que só tem signo e significado, não tem referente. As pessoas estão falando sobre o nada. Deu para entender? Hoje eu também fiz essa pergunta, olha. Eu não vi até agora nenhuma prova cabal de que o Covid matou alguém. Eu vi pessoas morrendo de doenças associadas ao Covid, de algum modo. Mas qual é a conexão material entre o Covid e a morte do sujeito? O Covid foi a causa mortis ou ele foi apenas mais um agente concomitante? Ou seja, entre 50 fatores que mataram o sujeito, tinha lá um Covid. Também isso acontecia muito no tempo do antitabagismo. Tinha uma tia que morreu quase centenária e eles botaram lá, causa mortis, tabagismo. Isso quer dizer que se a velha não fumasse, ela ia viver 230 anos. Supõe-se, não é isso? E ela fumava Hollywood, um cigarro horroroso, e fumava dois maços daquela porcaria todo dia. Né? Então, peraí, tem que pegar um cafezinho aqui. Eu vou deixar o café com a Roxane, senão vou ter que interromper a aula toda hora. Agora eu vou pegar, mas depois você me dá. Então, também eu nunca vi uma prova cabal de que o cigarro matou alguém. Eu vi milhões de casos de mortes associadas ao fumo. Muito bem, mas em todos os casos onde o fumo estava associado à morte, a respiração também não estava? Mortes associadas à atmosfera. Hã? Ou por acaso as pessoas não estavam respirando? Estavam associadas à água também, as pessoas também tomavam água. Algumas, gente, comia até arroz com feijão. Então, mortes associadas ao arroz com feijão. Na verdade, tem mais mortes associadas ao arroz com feijão do que mortes associadas ao fumo. Porque mais gente come arroz com feijão do que fuma. Estou errado? É? Então, tudo isso evidentemente é uma trapaça. Não é uma discussão séria. Não é isso? Ah, mas são as grandes organizações que querem nos enganar. Fala, não, quem quer se enganar é você. Por quê? Porque você quer alguém que lhe garanta que o que você está pensando é verdadeiro. E quem é que garante? A autoridade da mídia. Você pergunta assim, ah, mas isso aí que vocês estão falando só apareceu na internet, a grande mídia não falou nada até agora. Então, em última análise, a grande mídia é a garantia final da veracidade de tudo. É? Agora, faça a seguinte pergunta. De todas as descobertas científicas dos últimos 50 anos, quantas foram noticiadas na mídia? Praticamente nenhuma. A mídia não acompanha isso. Ela só acompanha as consequências finais, materiais da ciência. As investigações ela não acompanha. Então, uma vez eu fui, eu nem lembro onde eu trabalhava, eu fui cobrir uma reunião da SBPC. Então eu cheguei lá, eram milhares de trabalhos que estavam sendo apresentados. Eu falei, bom, então, se eu for tentar acompanhar tudo, eu não vou entender nada. Então eu falei, vou pegar a parte que me é mais próximo. Então eu peguei os trabalhos de psicologia. Tinha uns 300 trabalhos de psicologia. Quer dizer, só pegar esse setor já era um negócio quase inabarcável. E eu estava cobrindo aquilo, eu falei, quanto disto aqui vai ser noticiado? Praticamente nada. Ou seja, o estado atual das investigações científicas num país sem ciência, que é o Brasil, já se tornou um negócio esotérico, ninguém vai saber. Vocês estão entendendo? Então, da onde vem essa ideia de que a grande mídia é a garantia de que as coisas que são comprovadas têm que sair na grande mídia? Da onde tiraram essa ideia? Olha, eu vou te dizer assim, a primeira experiência que eu tive no jornalismo. Eu tinha feito um teste lá, fui aprovado para trabalhar no Notícias Populares, que é daquele jornal que espreme e sai sangue. O jornal era chefiado por um sujeito romeno que não falava português. Ele escrevia num negócio que eu chamava de franglês. Né? E quem copidescava os artigos dele era eu. Né? Ele chamava-se Jean Mellet. E eu pegava os artigos dele, passava por português e assinava por João de Mello. Passaram-se meses e um dia ele estava na oficina lendo as provas e falou, quem está esse João de Mello? Eu comecei a rir, evidentemente. Eu que estava tirando um pelo da cara dele. Mas é para perceber, foi meses, né? Então, e ele escrevia uns artigos assim, Conversando ontem com o general Moshe Dayan no fronte de batalha, ele não tinha saído da Alameda Barão de Limeira. É? Era assim. E daí tinha outra sessão que ele fazia, que era a sessão de artes e espetáculos, que era assim, fulaninha pegar uma cantora qualquer, fulaninha não tem talento. Daí fulaninha ia visitar ele na redação e os dois para o motel. No dia seguinte, fulaninha tem talento. Isso era toda semana. E isso foi o primeiro sinal do jornalismo que eu vi na minha vida. Daí um dia me deram para copiar uma matéria que era assim, Sofia Loren estava contribuindo para a campanha do câncer e tal, eu fiz a... O João Melê leu, não gostou, falou, não, dizem que está com câncer. Assim, né? Pode inventar. Tinha um sujeito que trabalhava ali na redação, chamava-se Jorge Bordocan, não sei se ele está vivo, era um amigo meu, comunista pra caralho, né? Mas era boa gente, eu gostava dele. E ele era o encarregado de fazer as matérias sobre fatos de natureza extraterrestre e sobrenatural. Né? Então um dia ele fez uma matéria com a seguinte manchete: na cidade tal tem até jacaré que voa de costas. Isso saiu, gente. Depois era a história do bebê de água, escreveu 200 matérias sobre o bebê de água. Depois era assim, a alma de José Dias, e assim por diante. Né? O cara vivia fazendo isso, meu Deus do céu. Você pode chamar isso de reportagem? Não, isso é 100% inventado. E a quem pertencia esse jornal? Era a mesma empresa da Folha de São Paulo. Ou seja, a Folha de São Paulo fazia um jornal que tinha aparência de respeitável e fazia essa porcaria, né? Que era para empregadinha doméstica, etc. Mas era o mesmo jornalismo, gente. As pessoas, a Folha tinha 7 jornais, a gente passava de uma redação para outra. Eu trabalhei na Folha de São Paulo, eu trabalhei na Última Hora, e assim por diante, era a mesma empresa. Isso era o jornalismo, gente. Quantos jornalistas cultos eu conheci? Respondo, nenhum. Nunca, nenhum. Quando aparecia um sujeito culto, é porque o sujeito gostava um pouco de música clássica, ia comprar uns disquinhos. Isso era o máximo, você está entendendo? Não conheci nenhum homem culto ali. Dizem que tinha existido antigamente. Mas o nível de cultura do jornalista daquela época era incomparavelmente superior ao de hoje. Por exemplo, erros de português eram inadmissíveis. Sempre tinha um copy desk que era jogar fora o que você escreveu se tivesse errado. Né? O meu editor de texto chamava-se Ciro Franklin de Andrade. Ele era um sujeito sádico. Ele, quando tinha erros muito absurdos, ele naturalmente riscava e grudava no moral para todo mundo ver. Para humilhar o repórter. Nessas minhas matérias, graças a Deus, nunca pendurou nenhuma minha. Mas era assim. Quer dizer, você era ridicularizado se não soubesse escrever português. Hoje, os caras, ninguém sabe e tá tudo bem. Adquiriram o direito de escrever em português errado. Quer dizer, por que confiam nessa porcaria? Hã? Porque você tem que confiar em alguém. E se não tem nenhum ente honesto, você confia no vigarista mesmo, que é o vigarista mais rico e mais importante. Pronto, acabou. Quer dizer, é a autoridade do quê? Do dinheiro e da trapaça. É a autoridade moral da mentira. Bom, a massa vai cair nisso, mas vocês têm que cair também. Vira, quantos amigos e alunos meus não vieram com essa história? Por que você acredita tal coisa se nunca saiu na mídia? Hã? Eu acredito, por que não saiu na mídia? Hã? Porque eu estou nessa porcaria de mídia vai fazer meio século, eu sei como se faz isso, porra. Hã? Né? Então... Eu sigo o negócio do Groucho Marx, eu não acredito em jornais que me aceitam como empregado. Agora, o pior problema cognitivo no Brasil é a inexistência de uma camada intelectual preparada. Porque se existe um círculo de intelectuais capaz de discutir seriamente as questões, um pouco do que eles discutem pode como é que se diz, ecoar na mídia mais popular e ajudar as pessoas a pensar e a tomar decisões corretas. Mas no Brasil essa intelectualidade não existe, gente. É? Intelectual hoje é a Thaís Obama, é a Amanda Kai, né? É a Véia Cagalhães. Isso é intelectual no Brasil de hoje. Né? É o Felipe Moura ao Brasil. E assim por diante. Isso se não for o Felipe Feto. Né? Pois não estava o Felipe Feto tendo um debate com o juiz da Suprema Corte. Gente, o que é isto, porra? Né? Você imagina, nos anos 50, temos aqui um debate entre o ministro da Suprema Corte e o Oscarito. Né? O Grande Otelo. É a mesma coisa. Só que hoje acontece e ninguém nem estranha. E eu acho que a hora que o ministro da Suprema Corte topou um debate com o Felipe Feto, ele devia ser demitido na mesma hora. Porque ele está não apenas se rebaixando, mas ele está corrompendo o país inteiro com isso. Esse cara, especialmente o Barroso, não tem respeito nenhum por ele. Esse cara só tem um desprezo. É claro que é um imbecil. Claro que é ignorante, é um incapaz. Ele, ao aceitar o debate com o Felipe Feto, ele confessa isso. Ele está no nível do Felipe Feto, gente. E está lá decidindo o destino de milhões de pessoas. Agora, se você, o seu culto, vamos dizer, da autoridade oficial chega a esse ponto, né? Quer dizer, você coloca um jum... Veja, na Idade Média eles tinham a festa do carnaval. Eram 3 dias onde tudo era permitido. Então o que os caras faziam? Eles colocavam uma prostituta deitada no altar e faziam um jumento oficiar a cerimônia. O jumento rezava a missa para a prostituta. Eles faziam, era permitido, porque eram 3 dias de loucura. Só que hoje em dia eles não fazem isso no carnaval, eles fazem o tempo todo. E se você sugerir que alguém faça isso no carnaval, as pessoas vão ficar chocadas. Hã? Botaram a prostituta no altar, que horror! Percebe? Aumentou muito a exigência moralista e a estupidez também cresceu junto. Ora, o povo cai nessa história toda por ignorância, mas nós não podemos permitir que a classe falante, que os intelectuais caiam nessa história. Não, isso não pode acontecer, gente. E tal que está acontecendo no Brasil o tempo todo. Tudo o que eu fiz no Brasil foi tudo planejado. A partir dos anos 80... eu planejei e disse para mim, eu vou mudar o curso da história do Brasil. E eu fiz isso. Não foi muito difícil, não. Porque só tem idiota em turno. Se você tiver um pouco de cabeça, você modifica o rumo das coisas, eles nem percebem quem fez. Quando eu comecei a soltar os artigos do imbecil coletivo, eu sabia que eu ia destruir a autoridade moral da intelectualidade esquerdista. Mas não de toda ela, pô. Só aqueles que eu podia atingir. Quem eram os que eu podia atingir? Os mais importantes, aqueles que escreviam no jornal, que falavam na televisão, que publicavam um livro, etc, etc. Aqueles que estão nas universidades escondidinho, falando besteira para os seus alunos lá, eu não podia atingir. Então eu peguei a parte mais pública e cortei a cabeça deles. Graças a isso, começou a aparecer outras ideias, ideias conservadoras, liberais, que antes não tinham espaço nenhum, de jeito nenhum. Antes ficava tudo escondido no porão. Começaram a aparecer, ocupar lugar nas livrarias, começaram a sair nos jornais. Mudou tudo e até elegeram um presidente conservador. Quem fez isso? Fui eu, fiz sozinho. Não vem falar em Graça Salgueiro e Heitor de Paula. Não brinca comigo. Né? Não vem me nivelar com um mosquito, por favor. Eu sei o que eu fiz. Né? E sei, alguns que entenderam um pedacinho do que eu estava fazendo e me ajudaram naquele pontinho. Não vai comparar uma coisa com outra, não. Então, deu certo? Deu. Só faltou o seguinte. Eu peguei os intelectuais mais importantes, mas precisava pegar os do segundo escalão também. E isso eu não posso fazer, porque isso é uma questão de quantidade. Então, qual seria a segunda etapa? Pegar os intelectuais de segundo time, aqueles que não aparecem na mídia, mas que estão nas universidades ensinando besteira para os seus aluninhos. Só que para fazer isso, era precisar milhares de pessoas, não bastava um só. Depois que eu cortei a cabeça da liderança, fala, precisa pegar o segundo escalão, Quem tem que pegar o segundo escalão? Os meus leitores e alunos. Só que no meio dos meus leitores e alunos apareceu um monte de gente que agora tem movimento conservador, agora eu vou ser vereador, vou ser deputado, vou pegar um emprego público e vou eleger um presidente. Ou seja, o meu trabalho não foi continuado por quem tinha obrigação de continuá-lo. Ele foi desviado para ambições eleitorais. Que podiam ter esperado, mas 40 anos não ia fazer a menor diferença. É. Então, botaram lá um presidente que não tinha sequer uma intelectualidade pronta para dar sustentação para ele, para orientá-lo, porque todo presidente precisa ser orientado, evidentemente, porque pessoas de estudo. E está lá um presidente que não tem poder, que é orientado por generais analfabetos, né? Que faz o que pode, coitado, mas só apanha. Né? Então, meu plano deu certo enquanto estava na minha mão. Quando chegou na fase 2, já mudaram de ideia. Teve alguém que veio falar comigo, eu quero ser deputado, eu aconselhei a ser deputado. Nunca aconselhei ninguém a fazer isso. Ao contrário, os meus alunos que pegaram emprego público, eu recomendei que saíssem. Vocês devem se lembrar disso aí. Saiam disso e voltem para casa. Porque o nosso trabalho é na esfera intelectual. A política pequena, a política material do dia, pode ficar para muito depois. Por quê? Para você atuar nessa esfera, você precisa primeiro criar uma militância. Quer dizer, organização militante multitudinária, multidões treinadas na militância. Mas se você nem não tem nem intelectualidade, como é que vai ter militância? Então, pularam. Nós temos aqui um começo de intelectualidade e temos um presidente da República. E no meio, os comunos larápios continuam dominando tudo. Então o pessoal, mas o PT acabou. E vocês levam a sério a existência do PT? Pois eu estou falando, todos os partidos de esquerda são apenas fachadas do Partido Comunista. Todos eles. Tem 20 fachadas. Justamente para isso. Elimina uma fachada, você pensa, acabei com os comunistas. No dia seguinte eles estão lá de novo com outro nome. Eles fazem isso há mais de 100 anos. E no Brasil ainda tem gente que cai. Ah, mas nós eliminamos o Lula. Escuta, quantos Lulas você acha que o Partido Comunista é capaz de fazer? Ele é capaz de ser 10 mil Lulas por semana, gente. Hã? Pega qualquer líderzinho de sindicato dos varredores de rua de São Tomé das Letras. Pronto, bota o cara na presidência. Tem gente, bicho, que acredita que o Lula é líder. Hã? Eu sempre disse, o Lula não é líder de nada, ele é apenas um símbolo. O líder, o que é líder? Do verbo to lead, quer dizer guiar. É o cara que vai na frente e guia. O Lula nunca foi na frente de nada. Ele nunca teve uma ideia própria. Ele só repete o que os outros dizem na orelha dele, sobretudo o Frei Beto. Agora, até o pessoal da direita acredita que o Lula é líder. Eu digo, o Lula não é nada, gente. O Lula é um fantoche. Hã? Mas é um fantoche tão imbecil que a hora que botaram lá em cima ele acreditou que ele era realmente alguma coisa. E a hora que derrubaram, ele não acreditou que foi derrubado, ele acha que ainda é alguma coisa. Quer dizer, é um coitado, é um inocente, é um cara que não entende sua própria vida. Me diga uma coisa, para mim o preceito básico da ciência social é o seguinte, tudo o que um homem enxerga da sociedade humana, ele enxerga desde o lugar onde ele está. Ou estou errado? Se eu estou aqui, eu vejo daqui. É? Quem está lá, vem de lá. É? Então, eu ocupo um lugar na sociedade, eu tenho que, em primeiro lugar, para entender a sociedade, eu tenho que entender o lugar onde eu estou nela, meu Deus do céu. Tô certo ou estou errado? Quando você estuda a biografia de Karl Marx, você vê que Karl Marx nunca foi capaz de fazer uma previsão certa sobre a sua própria vida. Sobre a sua própria vida pública. Ele sempre vivia prevendo que ia haver uma grande revolução não sei aonde e ele seria o líder. Ele nunca foi líder de nada. Quanto mais ele previa o seu sucesso, mais ele ia para o buraco. Filhos dele morriam de fome, porque ele não trabalhava, não tinha. Ele gastou o dinheiro do pai, acabou o dinheiro do pai, começou a tirar dinheiro da mãe, daí acabou o dinheiro da mãe, ele começou a tirar do Engels, tá certo? E essa era a única fonte de vida dele. Parece que ele só trabalhou durante uns meses trabalhou de crítico teatral quando tinha 18 aninhos. Isso foi o único emprego que ele teve na vida. Então, como é que este cara, que não é capaz de prever o curso da vida dele dentro da sociedade em que ele está, é tido como um grande analista da sociedade? Vocês são loucos? Hã? Karl Marx tinha gênio? Tinha, ele tinha um gênio literário. Ele escrevia com um estilo de uma violência avassaladora, raramente igualada. Eu posso até confessar que alguns truques de como ofender pessoas eu aprendi com Karl Marx. Isso era o único gênio dele. O que ele entendia de economia? Nada. Sociologia? Nada. De política? Nada. De história? Nada. Os conhecimentos de história dele eram altamente deficientes desde o início. O que ele queria ser no começo? Queria ser poeta. Daí escreveu uns poemas horríveis que só falavam de diabo e destruição e de ódio à espécie humana. Graças a Deus parou com aquilo, né? Mudou de ideia. Então, e a mulher dele, aquela idiota da Jenny von Westphalen, que era filha de um barão, se apaixonou por esse idiota que só a levou para a miséria. Então, como é que as pessoas podem... Eu mesmo, no começo, eu levei a sério Karl Marx. Porque o que eu sabia de Karl Marx? Nada, só aquilo que eu estava lendo naquele livro. Não estava correlacionando uma coisa de um livro com a coisa do outro livro. Para isso você precisa ter lido muito Karl Marx. Eu só comecei a juntar pé com bola mais de 20 anos depois. Então, o que o Karl Marx falou aqui e o que ele falou ali. Ah, e o que o Engels falou. Bom, daí eu comecei a juntar. Daí... Isto aqui é suprema idiotice, gente. A economia comunista é materialmente impossível. Né? E Karl Marx nunca pensou que o mundo ia ser comunista. Karl Marx queria o quê? A destruição da espécie humana, essa era a paixão dele. Era uma mentalidade diabólica, de louco. Karl Marx não era nem psicopata, era louco mesmo, clinicamente falando. Bicho, um psicopata jamais deixaria sua família inteira morrer de fome. Ele tiraria alguma vantagem. Karl Marx era uma vítima de si próprio. Ele era um cara mau, mas não era esperto, não. Ele era esperto em pequenas coisas, assim, por exemplo, tirar dinheiro da mãe, não dizer nem obrigado, né? Não foi nem no enterro do pai, né? O pai dava tudo para ele. O pai, Heinrich Marx, era um homem bom, puta vida. Dá pena, você lê a correspondência de Karl Marx do pai, dá vontade de você chorar. Porque o Heinrich Marx queria muito bem, o filho queria bem mesmo para o filho, fazia tudo que o filho precisava. E daí eu comparei eles com o Verkhovenski pai, o Verkhovenski filho nos demônios. O Verkhovenski pai é um liberal, ele acredita na liberdade, nos direitos humanos, essa coisa. E o filho é um comunista desgraçado que, para provocar uma revolução, toca fogo numa favela, mata um monte de gente. Então, Heinrich Marx não teve tempo de ver o desenvolvimento inteiro do filho, mas ele percebeu que o filho estava virando um demônio. Ele percebeu, mas logo morreu. Você disse que ele era um intelectual. Não, o nível de cultura dessa época era um negócio inimaginável. Se você ver quais eram as discussões entre os estudantes do tempo de Karl Marx, bichos estudantes, discutiam Hegel. Hã? Karl Marx tem uma formação universitária muito, muito deficiente. Né? Ele só assistiu um pouquinho de um curso aqui, um pouquinho ali. Né? Nunca completou nada. Na verdade, Karl Marx era um autodidata, na verdade. Né? Como autodidata, era um sucesso, porque ele lia... O horizonte de leitura dele era imenso, né? Então, ele tinha memória para isso, não posso negar, e tinha um certo talento literário maligno, na verdade, quer dizer, eloquência, não era eloquência canina, eloquência satânica, né? Porque tem a expressão eloquência canina, né? Que os só escreve para latir, rosnar, não, ele era pior do que isso, né? Quer dizer, o pessoal acha que eu falo palavrão, você nunca leu Karl Marx, ele é muito pior que eu, né? Porque ele escrevia as ofensas dele, as pronunciava com raiva, não é com humor. Até quando ele tentava fazer humor, era um humor sádico mesmo, ruim, feito com raiva. E assim, quanto mais raiva tinha, quanto mais descia na escala moral humana, mais se vangloriava, mais achava que era um líder mundial e que ia ter um sucesso, não sei o que, e só tinha fracasso. Então, esse é outro caso igual o Maquiavel. Né? É o professor de sucesso que só tem fracasso. Não é um negócio incrível? E agora, você quer agir na sociedade? Vem tirar umas lições comigo, porque eu sei como se age. Eu disse que ia fazer e fiz. Gente, eu mudei o curso da história do país. Não consegui completar o serviço, claro. Eu não vivo para sempre, pô. Estou com 73 anos agora. Eu comecei, eu tinha, sei lá, 48, 50. Consegui fazer uma boa parte do que eu queria. Mas eu não tenho obrigação de continuar isso. Capítulo 2 tem que ser os outros. Agora, de todas as pessoas que eu ensinei, né, a maioria ou tentou carreira política ou decidiu ganhar dinheiro com isso. Não tem nada quando você ganha dinheiro, mas desde que você cumpra a sua função. Qual é a sua função? Sua função é criar outros intelectuais como você. Ah, mas você não, isso não quer. Porque deve ficar todo mundo igual a mim, eu vou perder a minha importância. Então, você está fazendo hordas de meros leitores. Fazendo público. Eu digo, mas nós não precisamos de público, nós precisamos de mais intelectuais. Público é depois, gente, quando for fazer a militância. Agora não. Você está entendendo? Isso aí, como é que você forma um exército? E o primeiro você tem que ter os oficiais. Ou estou errado? Hã? Então você tem que ter um corpo de oficiais, esse corpo de oficiais cria o exército. Mas se não tem oficial, só tem aqui. Tem general e o segundo é um recruta. No meio você não tem coronel, major, capitão, não tem nada, não tem hierarquia. Entendendo? Só tem dois graus, tem o zero e alguma coisa. É o código binário. E é isso que está acontecendo, pô. Alguém está formando novos intelectuais? Não tem ninguém fazendo isso. Tem gente formando público. Público, eleitores conservadores. Eu mandei fazer isso, eu sugeri que alguém fizesse isso. É? Vamos fazer propaganda para eleger um monte de conservador? Nunca falei nada disso aí. Nunca abri minha boca sobre campanha eleitoral. Gente, campanha eleitoral pode ser depois de 20 ou 30 anos. Primeiro você tem que restaurar a estrutura intelectual do país, meu Deus do céu, senão não dá certo. Então, quando teve o golpe de 64, qual foi a primeira reação dos comunistas? Escrever romances e peças de teatro. Nesses romances e peças de teatro, acontecia tudo aquilo que depois veio a acontecer na realidade. Se você lê o Quarupe, por exemplo, do Antônio Calado, né, ali você tem todo o pessoal da Teologia da Libertação fazendo guerrilha. Muito antes de que isso acontecesse, a coisa aparece primeiro como um símbolo literário, depois como uma realidade histórica. O Calado tinha consciência do que estava fazendo? Claro que tinha. Ele tinha lido o Antônio Gramsci, Os Intelectuais e a Organização da Cultura. E o Partido Comunista estava, de fato, formando um tipo de intelectual que só serve para as finalidades do Partido Comunista, que era um intelectual propagandista, não era intelectual de verdade. O conceito de Antônio Gramsci de intelectual é qualquer um que trabalha para a propaganda revolucionária, qualquer um, pode ser analfabeto. Não é o meu conceito de intelectual, obviamente, né? Mas eles criaram milhões de intelectuais no sentido gramsciano. E as universidades servem para isso. Isso matou a cultura superior no Brasil. E agora, a situação que nós temos é essa. Quer dizer, tem um país de analfabeto, de gente burra, né? E a única iniciativa sensata que houve, que funcionou, foi a minha. O único sujeito que conseguiu fazer alguma coisa no Brasil fui eu, porra! Né? Eu consegui fazer aquilo que eu disse que ia fazer. Não pude completar, por quê? Porque tem uma escala de tempo que eu não posso transcender. Eu não podia fazer isso em menos de 20 ou 30 anos. Levou 20 ou 30 anos, agora nós estamos aqui. É? E o capítulo 2, quando é que vai começar? Não começou até agora. Então tem que parar com essa besteira, né, de querer fazer grande público. Nós não precisamos de grande público, gente. Se eu vejo, o sujeito tem, sei lá, 10 milhões de seguidores. Ele não vai fazer nada com 10 milhões. Né? Se ele tivesse 1.000 ou 2.000, dá para educar 1.000 ou 2.000. Para educar milhões não dá, gente. Quem tem que ter milhões é o Felipe Feto. Você está entendendo? Nós não estamos concorrendo publicidade com o Felipe Feto. Nós estamos formando intelectualidade, meu Deus do céu. Então você não precisa fazer um eleitorado. Né? Eu não convidei ninguém, não fazer os eleitorados para todo mundo votar no Bolsonaro. Eu nunca falei nada disso. Claro, quer votar no Bolsonaro é bom. É melhor votar nele do que votar no outro. Nem se discute isso. Né? Mas entenderam? Entendeu onde que o pessoal perdeu o rumo? Então, quer dizer, essa foi a minha deficiência. Eu realmente... Eu não sei se eu não insisti suficientemente na coisa. Mas algumas vezes, algumas pessoas vieram pedir ajuda para suas campanhas eleitorais e eu, burro, dei ajuda. E o pessoal achou que era isso que eu queria. Não, eu dei ajuda só porque essa pessoa era amiga, eu queria bem a ela, pronto, só isso. Não era propriamente ajuda, você estava estímulo. É o estímulo, claro, claro. Né? Estimulava as pessoas, está subindo na vida, né? Está querendo subir na vida, quer um empreguinho. Te ajuda a arrumar o seu maldito empreguinho. Ajudei até a Joyce, porra. Né? Só que dela quis entrar na política, eu falei, não faça isso. Né? Que vai dar errado. Eu sabia que ela não tinha capacidade para política. Claro que não tem. Para o jornalismo ela tinha. Né? Mas no Brasil é o seguinte, o sujeito matou um mosquito, no instante seguinte ele acha que ele pode matar um dragão. Não é. Mata 2 mosquitos, 3 mosquitos. É assim que se faz. De quando você fizer a coleção de mosquitos, você passa para as baratas. Depois passa para a lagartixa, é assim por dentro. Né? Agora no Brasil não passa do mosquito para o dragão. Não dá, porra. Né? Quer dizer, é impressionante. Quer dizer, como é que você vai comparar, por exemplo, a responsabilidade de um jornalista com a responsabilidade de um legislador, gente? A mulher passa de jornalista para deputado. Deputado faz leis. Ela tem capacidade de fazer leis? É claro que não. Tem capacidade de fazer uma reportagemzinha. Ótimo, continua fazendo. Fica 20 anos fazendo isso, você vai ser alguém. Foi o conselho que eu dei para ela. Você viu como foi a carreira política dela. Se viesse pedir, o Alexandre Frutta viesse pedir conselho, eu disse, não, Alexandre Frutta, você tem que continuar fazendo o que você sabe, que é comer as mulheres desmaiadas. Vai lá, tem mais mulher desmaiada aí, você vai comendo todas. Um dia você vai ser alguém. É isso? Agora, o cara passou de comedor de mulher desmaiada para legislador, gente. Né? Baseado no relatórios do Luciano Aimeanos, que é um bandidinho apenas. O Luciano Aimeanos escreveu lá, resumo sobre meus ensinamentos, umas coisas que eu nunca disse na vida, que é o contrário do que eu penso. E os caras leem isso, acreditam. Tem general que acreditou, meu Deus do céu. É o general que acreditou no Luciano Aimeanos, tem que ser demitido. Você não é mais general, você não é nem cabo, você é recruta. Volta para trás. Quer dizer, o show de incapacidade que nós estamos dando é um negócio assombroso. Também depois eu fiz um outro teste. Eu escrevi um outro texto sobre as pessoas que me entendem errado. Eu falei, eu vou escrever isso aqui, vai aparecer um monte de gente dizendo que eu estou fazendo autopropaganda. Eu estou me fazendo de gostosão. Elas acham que é isso. Pessoas que nunca foram nada, elas têm que se fazer de gostosão. Né? Eu tô negócio. Nenhuma mulher que é o cara, pelo menos ele, tem que olhar no espelho e dizer eu sou gostoso. Não é assim? Pra ter um pouco de consolo. Então é isso que eles fazem. E eles acham que eu estou fazendo a mesma coisa. Mas acontece o seguinte. Meu filho, eu sou um homem de sucesso, porra. Né? Eu não preciso dessas coisas. Eu já, há 40 anos atrás, eu adotei o lema do Dom Quixote, eu sei quem sou. Não adianta você me elogiar por virtudes que eu não tenho, nem me criticar por defeitos que eu também não tenho. Eu sei quem eu sou. Eu sei minhas qualidades e meus defeitos. Né? Mas sei assim com precisão matemática. Então, Deus foi bom comigo, Ele não deixou que eu me iludisse. Ele me deu inteligência, me deu, sim. Inteligência até notável, se eu preciso. Porém, Ele me botou de irmão de um gênio matemático, que entendia coisa que eu jamais vou entender. E que quando eu lia livros de ciência, o livro do Newton, eu tinha que pedir para ele me ajudar a parte matemática, que eu não estava entendendo. Então, eu sei minhas qualidades e sei os meus limites, desde pequenininho. Eu lembro quando eu fui para a escola, né? A professora tinha conhecido meu irmão 2 anos antes e disse, ah, o seu irmão era um aluno brioso. Daí eu cheguei em casa e falei, mãe, o professor falou que o Luiz Paulo era um aluno brilhoso. Me lembro disso até hoje, né? Eu tinha muito orgulho do meu irmão, né? Mas isso me ensinou a conhecer os meus limites. Quer dizer, eu não me engano a respeito de mim mesmo, né? Quer dizer, você é o maior filósofo do Brasil? Não, eu não sou o maior, foi o Mário Ferreira dos Santos. É óbvio. Né? Eu sei quem está em cima e sei quem está embaixo. Agora o cara de baixo você acha que é o gostosão. E quer me analisar psicologicamente. E de meus filhos, você me analisar psicologicamente, você precisa viver 120 reencarnações. Daí você vai ter alguma experiência humana. Né? Daí você pode me entender um pouquinho. Agora, no Brasil, sempre que o cara não entende o que você está falando, ele dá uma explicação psicológica para o que você está falando. Não é isso? Então, por exemplo, o que eu disse aqui, quer ver? De todos os personagens que desde a juventude conheci nos meios jornalísticos e acadêmicos, posso assegurar que nenhum, absolutamente nenhum, esteve jamais em busca da verdade, da realidade substantiva, do ser enquanto oposto ao não ser. Isto é literal. Nunca vi ninguém que estivesse interessado nisso. O que todos queriam, todos sem exceção, era encontrar um grupo, um movimento, um partido, uma igreja, um formulário de crenças, um clube qualquer ao qual pudessem filiar-se formal ou informalmente e aí encontrar amigos cuja identidade lhes indicaria, por contraste, a figura do inimigo. Ou seja, estavam buscando uma identidade social. A identidade social, é lógico, ela é a base da sua identidade intelectual. É muito justo que você busque uma identidade social primeiro e identidade intelectual depois. Mas a identidade intelectual ainda não é a busca da verdade. Depois que você tem uma identidade intelectual, aí começa a sua busca da verdade. Hã? A hora que as suas dúvidas a respeito de você mesmo acabaram, aí você pode buscar a verdade. Eu lembro quando isso me aconteceu. Hã? Eu estava fazendo a barba, olhei no espelho e falei, pô, já sei tudo a respeito de mim mesmo, eu não sou mais problema. Agora eu vou me interessar por alguma coisa mais substantiva. Isso me aconteceu. Ou seja, eu não tinha mais dúvidas a respeito de mim mesmo. Eu não sou mais assunto, dá para entender? Agora, o que você quer que eu diga quando eu vejo esses caras que vêm diagnosticar o meu pensamento e dizem o seguinte? Ah, primeiro palpite que eu li, foi um professor da USP. Olavo é o teórico do Opus Dei. Daqui a pouco aparece o cara do Opus Dei dizendo, não, o Olavo é um herético gnóstico. Falei, opa, legal, hein? Começou bem. Daí vem outro e diz, ah, o Olavo é agente islâmico. E o outro diz, não, o Olavo é agente judaico, ele trabalha para o Mossad. E daí vem outro, não, o Olavo é um representante do pensamento tradicionalista guianoniano, chuoniano. Você diz, não, o Olavo é comunista. Eu digo, não, o Olavo é fascista. O que você quer que eu diga dentro de tudo isso? Globalista. Ah, o Olavo é globalista. Vem esse idiota do Lino LaRouche. Lino LaRouche era o mestre do doutor Enéas. O pessoal acha que o doutor Enéas é inteligente. O doutor Enéas não é inteligente de jeito nenhum. Não era inteligente e não era culto. O homem que leva a sério o Lino LaRouche é porque não tem cultura filosófica nem histórica. O Lino LaRouche diagnosticou meu pensamento e disse que eu era um globalista. Hã? Enquanto o outro, não, ele é tão nacionalista que ele é fascista. Eu digo, opa, peraí. Hã? Se eu sou todas essas coisas ao mesmo tempo, eu sou um gigante descomunal como nunca existiu no mundo. Eu sou mistura de Shakespeare com Dante, com Platão, com Aristóteles, com São Tomás de Aquino e Einstein. Hã? E o capeta, evidentemente. Então, é claro que esse pessoal não está vendo nada. E daí eu dou a explicação aqui por que o pessoal faz isso. Né? Quer dizer, todos seguiam esse caminho com total naturalidade, como se ele fosse a definição mesma da vida do intelecto e a única ocupação possível da consciência humana. Ou seja, você está buscando um grupo com o qual você se identifique e que se incorpore a você como traço da sua personalidade, de modo que você possa dizer, eu sou isso ou eu sou aquilo. Eu sou corintiano, eu sou liberal conservador, eu sou o filho da puta, eu sou narcotraficante, eu sou cafetão. Quer dizer, é uma identidade social que está... É muito justo que busque uma identidade social, mas a época de buscar identidade social é a adolescência. Acabou a adolescência, você já tem que ter identidade social. Né? Daí você começa a buscar a sua identidade intelectual, que é exatamente isso. Qual é a minha turma? Mas depois que você já tem mais ou menos a sua turma, você tem que esquecer a turma e começar a buscar a realidade, porque você tem que conhecer o que as outras turmas pensam. Você pega... Quantas pessoas no mundo universitário brasileiro chegaram a pensar um dia o contrário do que pensavam na juventude? Nunca nenhuma. Aquilo que eles aderiram na juventude, que foi a sua identidade social e intelectual, é para o resto da vida. E esses caras vêm falar de dialética para mim? Dialética, meu Deus, você tem que ter uma tese e uma antítese. Cadê a antítese? Só tem tese. Ou seja, a essência mesma da vida filosófica é ignorada por essas pessoas. Elas nunca tiveram dúvidas sobre nada. No primeiro dia já receberam a verdade definitiva e a adoram e têm ódio de quem não aceita aquela verdade. Se você faz uma objeção, não é que eles não gostam, eles não entendem. Por essas coisas que eu contei sobre Karl Marx. Quem sabe disso? Ninguém sabe disso. Né? Outro dia eu vi uma coisa que eu contei sobre Lenin. Lenin era um cagão, um covarde, fisicamente. Qualquer perigo físico ele desmaiava. E esse foi o grande líder da Revolução? Você não pode falar a mesma coisa do Trotsky. Trotsky era de uma bravura física fora do comum. Né? E ao mesmo tempo era de uma pretensão absolutamente diabólica. Ele achava que ele ia ser o chefão da Revolução Mundial, não perdeu tudo e morreu com a picaretada na cabeça no México, porra. Quer dizer, esse é outro também. Ele sabe onde ele está? Não. Ele percebeu que o Stalin era o estrategista melhor do que ele? Não, não percebeu. E ele quer analisar a história inteira da Rússia. É louco. Analisa você primeiro, meu Deus do céu. O doutor Meirapena me disse que uma vez... Ele perguntou aos seus alunos de ciência política na Universidade de Brasília, a que classe social vocês pertencem? Nenhum sabia. Bicho, se você não sabe onde você está, o que, é que você sabe do que se passa em torno? Não sabe nada. A nossa posição na sociedade é o instrumento pelo qual analisamos a sociedade. Aliás, Karl Marx ensinava isso. Não é a sua posição de classe que determina a sua ideologia? Então me diga primeiro qual é a sua posição de classe. E eu lhe digo, Karl Marx não sabia qual era a posição de classe dele. Qual era a posição de classe? Ele era um lumpen. Ele era um cara que caiu da alta burguesia para o lumpen proletariado, que ele considerava a classe mais traidora do proletariado, e era lá onde ele estava. Ele nunca percebeu que era um lumpen proletário, meu Deus do céu. Então que raio de análise sociológica esse cara é capaz de fazer? Era um lumpen proletário casado com uma baronesa, você pode imaginar? E que levou a baronesa para a miséria. Ou seja, que consciência sociológica, cara, que é nada. É um zero à esquerda. Você vê, eu li as memórias do filósofo Nikolai Berdyaev, filósofo russo. Não é um filósofo que eu siga especialmente, mas eu gosto. Gosto de ler o Berdyaev. Né? Concordo com ele. Não, ele é muito kantiano para o meu gosto, mas... Era um homem sensível, um homem inteligente e um homem bom. E ele lembrou que na juventude ele estava lá falando mal da aristocracia para duas velhas aristocratas E depois as duas velhas aristocratas foram fuziladas pelos amigos dele comunistas. E ele percebeu o que ele tinha feito. Foi aí que ele deixou de ser comunista. Falou, olha o que eu fiz, eu matei as duas velhas. Ou seja, ele tem a consciência da sua posição na sociedade. Que comunista tem isso? Nenhum. Lenin tinha? Não tinha. Porque se você percebe que você é um covarde e você está mandando o seu subordinado matar não sei quem, você está apenas se protegendo do medo. Você está entendendo? Que você não está matando pessoas porque elas são um perigo real. Não! Você está matando porque você é um paranoico, você morre de medo 24 horas por dia. Ou seja, você não sabe o que você está fazendo. Stalin, pelo menos, tinha consciência de que ele matava os outros por medo. Ele sabia que ele era um covarde. Lenin não sabia. Lenin jamais conscientizou sua própria covardia. Que coisa, hein? Se você é um covarde, você conscientiza que você é um covarde? Bom, pode existir uma dignidade na covardia também, se você aceita a posição humilde do covarde. Não é isso? Qual é o problema? Ninguém, nem todo mundo precisa ser herói. Né? Mas se o covarde que se faz de gostosão fala, não, aí, meu Deus, é feio. E o covarde que acredita que é um gostosão, pior ainda. Aí você está vivendo na mentira total. E Lenin escreveu 54 volumes de besteira, gente. Né? Stalin, pelo menos, escreveu só 12. De todo esse líder comunista, o único que eu respeito um pouquinho é Stalin. Porque Stalin sabia fazer as coisas. Lenin não sabia e Trotsky também não sabia. Né? Lenin termina totalmente idiotizado pela sífilis terciária, enlouquecido, babando a gravata e não mandando mais nada. E o Stalin, ele fez o programa dele e ele cumpriu o programa e tudo que ele queria conseguir, ele conseguiu. Fala, bom, então ele sabe agir. Qual é a condição número um para ser um líder? É saber fazer isso. Ele era mau, mas era um líder de verdade. Então é isso, gente. Leiam de novo esse negócio aqui. Primeiro leiam as três linhas que eu escrevi sobre o negócio da igualdade e pensem, aquilo não é uma ideiazinha que eu tive, aquilo é o índice de um livro cuja redação está espalhada por 20 volumes. Depois leiam isso aqui. Não escrevi isso aqui para me lisonjear. Eu não preciso me lisonjear, pô. Eu sei quem eu sou. Eu até gosto um pouco de mim, sabia? Gosto um pouquinho, sou paciente comigo, né? Eu me perdoo, eu peço para Deus me perdoar, não peço para Deus me mandar para o inferno, peço para Ele me perdoar, pô. Já falei, qual é o sonho da minha vida? O sonho da minha vida é chegar lá em cima e Jesus dizer para mim, entra depressa que agora não tem ninguém olhando. Porque eu sei que é mais fácil agradar Jesus Cristo do que agradar essa multidão de pseudo-moralista que tem por aí. Por esses aí eu vou para o inferno mil vezes. Mas para Jesus, não. Você vê, na Bíblia, Deus considerou perfeitos homens que hoje seriam condenados como quase criminosos. Abraão e Davi, por exemplo. Abraão, bicho, quase ofereceu a mulher dele para o outro para ele se livrar de um problema. Quer dizer, esse é o supra-sumo da covardia, coisa nojenta. É? Você é capaz de fazer isso? Oferecer sua mulher ou sua mãe para o seu inimigo comer? Pois Abraão, ele não chegou a fazer, mas estava quase. Né? Depois ainda ia matar o filho. Deus é que não deixou. Né? E o Davi? Quer comer a mulher do cara, manda o sujeito para a guerra para ele morrer, para ele poder comer a mulher do cara. Pô, você que coisa... Eu seria capaz de fazer isso? É claro que não. Então significa assim, bom, eu sou ruim, mas não tanto quanto Davi. Não é isso? E Deus considerou Davi perfeito. Qual brasileiro é tão benévolo assim ao julgar as pessoas? Pergunta para mim, quantas pessoas benévolas você conheceu? Quase ninguém. Não, eu conheci um, o Dr. Miller sempre perdoava todo mundo, tentava ajudar. E ele não era nem cristão, ele era meio macumbeiro. Né? Mas, em geral, as pessoas julgam os outros com um rigor terrível no Brasil. Todo mundo faz isso. Eu não faço isso por quê? Porque eu tenho medo de ser julgado com rigor, eu quero ser julgado na moleza, pô. É? Quando eu falo mal da pessoa, eu falo com humor. Né? Eu gosto da cara dela. Eu não vou condenar ninguém. Não vou condenar a Thaís Obama para o inferno. Não vou condenar a Amanda Carr. Não vou condenar a Véia Cagalhães. Eu estou fazendo piada apenas, porra. Não vou condenar nem o Barroso. Porque o Barroso é ridículo. Né? Quem que eu acho que ele é? Acho que ele é um demônio. Então, não, ele é ridículo. E o pessoal fala, ah, o Dória é um ditador. Eu falei, ditador nada, ditador é Stalin. Esse cara é um bunda. Vocês não perceberam ainda, não? Hã? Você é capaz de imaginar Stalin vestido com aquela calcinha do Dória? Não dá, né, gente? Boa. Mao Tse Tung vestido daquele jeito, não dá. Talvez o Che Guevara, sim. O Che Guevara era meio, sei lá, duvidoso. Né? Então é isso, gente. Basta olhar a roupa do Kim Jong-un, né? Como é? Basta olhar as roupas do Kim Jong-un. Pois é, claro, olha. Caramba. Então é isso, gente. Hoje não vou responder pergunta, não. Estou com preguiça. Vocês me desculpem. Semana que vem estamos aí novamente, tá? Boa sorte e até lá.